Na jornada milenar em busca da perfeição, o espírito humano recebe de Deus diversas roupagens, cada uma delas apropriada ao seu momento evolutivo, às suas necessidades de aprendizado. Ao longo desse tempo, viemos transformando brutalidade e ignorância em suavidade e inteligência. A vida conspira para isso. Cada nova oportunidade carrega inúmeras possibilidades de compreensão. A reencarnação é uma lei justa e maravilhosa porque proporciona o reencontro de afetos e aproxima desafetos com a sublime bênção da família. Pelo esquecimento que nos é dado, nós somos recebidos nos braços de irmãos que terão a missão de nos orientar na vida, que pela graça de Deus nos darão amor incondicional, superando desavenças do passado e criando um forte elo pelo sentimento filial. É uma transformação profunda nos dois polos da relação, porque quem ensina também aprende. Se compararmos os relacionamentos entre pais e filhos hoje com o que era há décadas atrás, perceberemos uma mudança muito grande na maneira de conviver em cada geração. Os homens estão se tornando mais preocupados com a criação de seus filhos, querendo participar de uma forma mais ativa desse processo, modificando assim a sua estrutura emocional. Em um tempo em que tudo é cronometrado, nós desejamos estar presentes em vários lugares ao mesmo tempo, e é impossível. Temos uma visão tão distorcida do necessário, nos tornando ausentes do único lugar que precisamos estar presentes. Exercemos, ao longo da vida, muitos papéis: o de filhos, de irmãos, amigos, marido, pai, todos importantes. Mas a paternidade é uma dádiva, onde entregamos o nosso amor contido sem medo de rejeição. Sentimento esse aprisionado por muito tempo por uma cultura que assim determinava: o homem não deve demonstrar o sentimento. A forma, ainda principiante, de amar o próximo vai se tornando real quando os nossos desejos são colocados em segundo plano para realizar o filho. A organização que chamamos de vida é maravilhosa porque ensina a todo momento, transforma a todo instante, abre caminhos e conquista novos companheiros para essa viagem. Que nós possamos agradecer a esses irmãos nossos que colaboraram para estarmos aqui, aceitando todas as suas limitações, os nossos pais. E também agradecer àqueles que nos possibilitam essa felicidade inigualável, os nossos filhos, que são muito responsáveis por toda a melhora que se opera em nós. Que nós possamos nos dar conta da grande lição a nosso alcance. Essa lição que Deus nos oferece, reconhecendo o seu grande amor para com todos nós, seus filhos.